Nossa história, um tanto quanto perturbada. Várias tretas, várias fitas, vários erros na jogada. De 10 palavras que eu falava, 9 não entendi, era treta. Vixe, a gente brigava, sei lá o porquê. Deve ser muito amor, hoje não guardo mágoa. Não levo ódio nem rancor a cada passo. Um tropeço, a vida dá voltas, né? Pode ter um novo começo, é foda. A gente tá junto, tem que ter peito pra enfrentar o resto do mundo, né? Porque afinal, ninguém quer ver ninguém feliz. Ser feliz com você é tudo que eu sempre quis. Às vezes você reclama do meu jeito, pra mim o seu tá bom. Era mais do que perfeito. Quando a gente ama, a gente fica cega. Odeia quem nos ama e ama quem não presta. Pode acreditar, eu vou melhorar. Presta atenção nesse efeito sonoro. Você só vai dar, eu vou te mostrar. Posso ser feliz fazendo carreira solo. Pode acreditar. Te trombar, eu tenho medo de te ver com outra e me machucar. Dói sim, tá ligado? Ninguém é de ferro. Te ver em outros braços, tudo que eu menos quero. Vamos combinar, culpa não é minha, não é sua. Aqui ambas as partes teve parcela de culpa. Foi difícil que tivemos pra falar de discussão. A mente mente, a verdade é o coração. Lembra daquela tarde, tu olhou no meu olho. Suco, leite, pão, manteiga na mesa, biscoito. Que tarde linda, tomamos aquele chá. Você todo loucão, mó peraí, deixa eu falar. Após aquela tarde, sentou pra me falar. Amor, senta na mesa, eu quero conversar. Eu fiquei espantada com o adeus que tu me deu. Mas me olhei no espelho, foi você quem perdeu. Pode acreditar, eu vou melhorar. Presta atenção nesse efeito sonoro. Nós dois não vai dar, eu vou te mostrar. Posso ser feliz fazendo carreira solo. Pode acreditar. Quero ver se essas mina faz o que eu fiz por você. Tava do seu lado, cuidei quando chorou. Mas chega dessa história, né? O que passou, passou. Tá tudo bagunçado, pior não vai ficar. Em forma de canção, resolvi desabafar. Amar a gente ama, mas eu vou fazer o quê?